Osmir Alves. Cê lembra quando eu liguei desesperado pra sua melhor amiga, pra falar pra você não sair da minha vida? Cê não tá doida? Cê lembra? E pra te agradar, comprei o perfume francês que você mais gostava, me endividei, troquei toda a mobília da casa pra não te ver sair. O que doeu foi seu jeito, me deu desespero, você arrumando as malas e eu chorando no chão. Mil vezes te pedi, não vá embora não, agora quer discutir a relação. Não tem previsão de volta, tô te devolvendo a mesma resposta. Agora a vida é sua, deixou de ser nossa, desde o dia que você saiu naquela porta. Não tem previsão de volta, foi você quem decidiu não ser mais minha. Faz do jeito que eu fiz naquele dia. Arrumando as malas e eu chorando no chão. Mil vezes te pedi, não vá embora não, agora quer discutir a relação. Não tem previsão de volta,